Pop Saudade. Toda minha solidão se transformou. E a tristeza, hein? A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou, não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz, tenho você. Toda a ternura que eu procurei, oi, só ao seu lado eu encontrei. Então fique comigo. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre Pop Saudade. Você aqui. Quero ter sempre você aqui. Bora, já convidando todo mundo pra hoje. Hoje, domingão, tem Pop Saudade lá no Guamá, portal show da gente. Os arrastões das equipes. E você é o nosso convidado especial. Vamos lá, Guamá hoje. Brilha em meu coração luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Olha os moros da saudade. Mais uma vez aqui no Pop Saudade, olha aí. Você chegou. Bora, DJ Fábio! Eu sou aqui, olha. Não sofro mais. A Super Máquina do Tempo 3D. DJ Paulinho Boy. Encontrei paz. Tenho você. Alô, Lobirambe! Toda a ternura. Oi, beijo, né? Que eu procurei. Só ao seu lado. Olha os justiceiros da saudade, da oportunidade. Agradecer aí o lindo manto, tá? Obrigado, justiceiros. Comigo. A toda a equipe. Até o fim. Pop Saudade 3D. Vamos lá, família! Você aqui. Recordando, eu não sou o tipo de homem que açoita mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Olha os covardes hoje sendo representado aí pelo tio Lauro, olha aí. Cadê as fanáticas? Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. DJ Paulinho Boy. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza. Gente, a vida é assim, é curta. Vibra, a gente tem que aproveitar cada situação, cada momento, a senhora. É gostoso demais esses momentos. Aproveite então, vai. Case o seu par, aproveite enquanto há tempo. As favoritas do Pop. Se a emoção bater. Eu já tô por aqui também, obrigado. Do seu peito. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. DJ Paulinho Boy. Entregue. Pop Saudade 3D. Morta logo a maçã. A vida é bela. Olha quem tá por ali, rapaz. Minha grande amiga Diana. É no Francisco, olha. Aqui no Pop. Se entregue. Vai ser como morta logo a maçã. A Super Máquina do Tempo. Eu sou seu fã. Pop Saudade. Saudade. Gostoso demais esses momentos. Cadê o Naldo? Cadê a Bia? Cássio, seu par, aproveite enquanto o atento. Caixarino Promoções, tá na área também, olha. E a emoção bater forte dentro do seu peito. Pop Saudade. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva. Bora, casal, xodó. Entregue. Alô, tio Pé, alô, querer. Se por volta logo a maçã. Fala, fala. Eu sou seu fã. Pop Saudade. Pop Saudade 3D. Queres tu saber por quem mandou e quem foi? Olha a paralela, Anne, lá de Maridula. Pensa, Pelé, o rei do futebol, olha aí. Bora, Pelé. O seu mais novo rapaz. Mando só para saber. Os covardes da saudade já estão na área pra curtir o som que gostam. Pop Saudade 3D. Então, providenciando também uma vinheta aí. Aí, os manos da saudade. Estou pela segunda vez aqui no Pop Saudade. Foram muito bem recebidos. Estou de volta aí. Obrigado, gente, pelo carinho, tá bom? Sejam bem-vindos. A casa é nossa. Os Justiceiros da Saudade, no Pop Saudade 3D. É parceiro, DJ Fábio. Bora, meu irmão, toda a equipe aí. Equipe Lambi Lambi, sempre Lambi Lambi. Equipe Lambi Lambi no Pop Saudade 3D. É igual hoje, não teve GDK aqui em cima, não? Não, Jorge. E além das mãos, chamo você. Que existe sem paz. Bora, Pantera! Bora, as atrevidas do Pop Saudade, bora, Priscila! As atrevidas do Pop Saudade 3D. Pop Saudade no recreio. Daqui a pouquinho a gente chega junto no Guamá. Recordar, senhor. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor. Caixarinhos até chorando aí, olha aí. A doçura gostosa de um beijo. As fanáticas originais do Pop Saudade. Você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. abraço a meus amigos do coração. Hoje aqui no Pop Saudade, gente. Seja bem-vindo, tá bom? Sinta a sua vontade. As favoritas do Pop Saudade. Pega o Castelinho chorando aí nos laminãs. Recreio. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Olha o Ronaldão, ele e a Gleice aqui com a gente, bora. Acho, eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura. Fanáticos do Milão, né? Um beijo, a quentura de nosso suor. Pop Saudade. Você me traz inspiração em cada verso, uma emoção. DJ Paulinho Boy. Tenho você dentro do coração. Eu. Vai ficar France. Tempo no Curialtinho, bora France. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Alô, Recreio. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. Minhas estradas Vixe Maria, meu irmão. Batalhas. Te beijo, te curo. O berço tá na área, olha a coisa linda. Minhas bravuras, minhas desventuras. Bora, Marquinhos Camarada. Bora, tia Lu por ali. Bora, o casal viajante. Vai. Bora, Carrinho. Bora, Edilene. Nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu. Saudade 3D. 3D, né? Nos meus olhos de blues. Só na manhã. Me jogo nos dois lados da vida. Mr. Randa na área. Alô, Dan. Me jogo nos dois lados da vida. Gravações ao vivo do Pop Saudade 3D. É com ele, Assis Produções. Assis Produções. Tá gravando? Me vejo com seus olhos. Todos meus olhos de blue. Vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Baby, vai partir no amanhã. Anda na ajeitada, olha o Marquinho Camarada e o tio Lauro. Quero ver amanhã, Marquinho, quero ver. Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Pop Saudade 3D. Quero insistir em quase. É, tiro ternura na área. Errei, quase me mata. Se me disse não. Oh, oh. Queremos agradecer todos que chegam juntinho hoje aqui no Recreio. para curtir o Pop Saudade. E claro, gente, o nosso objetivo é proporcionar muita música boa para nossa família viajar até o finalzinho, vai. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir e o caminho certo Pop Saudade pra ela seguir. Baby, vai levando o som. É que o tio Pé tá solteiro hoje, meu. Que posso fazer? A nona tá sentada ali, aquela. Já te levar pra uma barca, Gilberto. Vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Eu sei que tu pode acordar. Bora, Jano, bora, Rosana. Cadê ela? Vai, amiga Chica. E também o Tchaca Beregueiro, o homem do pé de valsa. Olha. Bora, Tchaca. Saudade. Pop Saudade. Já faz tanto tempo que você se foi, e eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer. Bem bom, quando o cara bate o charque bem batido, é a senhora. Olha essa mulher aí. Nem sinto vontade de comer. Ela fica com um monte. Eu vejo você e outros homens. Sinto a tua presença em meu viver. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te... Bora, Naulo, bora, Bia. Aí do Cajal maravilhoso lá no Siqueirão. Mais uma vez aqui no Pop Saudade, hein? Essa amizade, gente, é desde o tempo do Diamante Negro. É de hoje, pra falar a verdade. Obrigado, Naulo. Obrigado, Bia. Eu terei vontade de morrer. Olha só o que ela fala, maestro, nessa música aí. Comigo, sei que não mereço. Ela quer o cara. Ela pede pra ele. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti. Eu te amo tanto. Joga os peladeiros aí no telão, pera. Volta. Olha, o tio Pé tá cobrando aqui, ó. E me fazer cantar. Hoje eu só sei. Olha, Jássia, Bia, obrigado. Este meu pranto. DJ Paulinho Boy. Eu não vejo a hora de você voltar. A minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Peço por favor, vá. Agora deixa o pé. Sei que não mereço este sofrer. Na pede pro cara voltar. Volta e vem viver pra mim. Ora, guarde aí o novo manto do Justiceiro, o Feste Saudade, 7 de março. E a show vai ser muita onda. Justiceiro, a evolução. Hoje eu só sei chorar, este meu pranto. Vamos esquentar mais uma joelha aqui no recreio. Márcia Correia tá na área. Bora, Márcia. Há momentos do tempo em que paro e penso. Pop Saudade. Que não há mais tempo a perder com você. A super máquina do tempo. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, tornar tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. acontecer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Sandro e Rosana, agora é Pop Saudade 3D. Abre espaço no salão, que o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly, mais pólvora. Jorginho. É apenas mais um sentimento. Meu amigo Pira, Geisa, obrigado. Todos jogam a vida para. Cadê o Claudinho, rapaz? Ah, tá ali. Ele e o seu grande amor. Aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que... Castelinho chorando. Ser, aproveitar os momentos que há tempos. Lambe, lambe agora. Torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo procura. Quero agradecer também meu amigo Búfalo das Margantes, ele juntamente com toda a família Búfalo em peso aqui com a gente, obrigado. Bora, Búfalo! Você é a mulher. Mais um que tá fechado aqui com o Bob Saldanha. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Pop Saudade. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Pelé de Marituba, ele já está aqui no Pop Saudade. Gol do Pelé! Aí artilheiro mesmo. Bora, Jorginho, bora. Vai ter dança no Calabazul, sábado. A estrela reluz lá no céu, estou te esperando. Uma nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma jangada que sai pelo mar velejando. Bora, Marco, bora, Cris. Alô, Marconte! Justiceiro. Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia. Já já e Adma da Sabor Mais Coco estão fechados com Pop Saudade 3D. Peço a Deus cada. Empresário Jailson, é só na manhã, meu irmão. Já tem aquela, gente. Água de coco gostosa, traz aí, traz. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede, eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, prendendo a cada passo e a cada olhar, E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Aí o cara vai pro banheiro. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. E aí? Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco pra por você. Por você. Tô louco por você. Pop saudade. Saudade. Bora, DJ Fábio. Os manos da Soledad. Sozinho no meu quarto me sinto vazio. Sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar o meu caminho? Prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Atenção, Tiaga! Mais pólvora! Me dá teu telefone. Alô, minha amiga Simone, a Tiga. Então, bom lugar. Tá aqui no Pop Saudade também, olha. Vamos lá. No maior valor desse cajão, hein? Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco pra você. Você. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Alô, Recreio! Meu olhar distante. Sou pássaro errante. Meu irmão, você sabe que eu dou papo na real. Que o berço não tem de bonito, ele dança muito, meu irmão. O cara dança, hein? Te beijar com a boca. Ele é feio, mas dança muito. Pra vez te amar. Vai, berço! Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Bota o seu filho! Já vi que não. Bora, Jefferson! Aqui no Pop, tá junto com os mano hoje. Me ama, finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. A super máquina do tempo. Eita, atrevidas! Eu ando sozinho. Aprecia a maninha, olha aí. Meu caminho, tudo é solidão. Bora, Naulo, bora, Via. O casal maravilhoso lá no Siqueirão. Mais uma vez aqui no Pop Saudade, obrigado. O que ninguém. Tempo no sol se chama. Sabe fazer. Pop Saudade. Eu tentei em vão. Me acusar. Bora, Milena. Bora. Viver sem você, já vi que não dá. Era pra te subir hoje, fazer a onda, viu? Me ama, finge até me engana. Pop Saudade 3D. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até. Melina dos Covardes da Saudade. É Pop na Veia. O telefone que ele tá tocando. Liga! Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Top! Eu tô te amando. Meu bem, eu não. Sei que você nunca vai esquecer. Carlinho e Edilene, o casal viajante do Pop Saudade 3D. Diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Olha quem é justiceiro agora, olha a justiçada, meu irmão. Você é tudo que ela, quando tá chapada, gosta de beijar todo mundo. E ela gosta de morder, meu irmão. Bora, Marconde! Também meu grande amigo Marcos, minha amiga Cris, presidente e vice-presidente aí, toda essa galera. Toma o valor, cadê o Marcos? Bora, Marcos! Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Neguinha quebra-gelo tá na área, olha. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Bora, Marquinho! Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pop Saudade. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo Pop que eu mais quero, Saudade. Vem me escutar. Falar do passado. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei. Estou agora nesta solidão. Foi que te amei, coitado do meu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Por isso não irei culpar você. DJ Paulinho Boy. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer. DJ Paulinho Boy. Deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade nosso amor. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi que te amei, coitado do meu. Olha, sábado tem Pop Saudade no Calamazu. Primeira confraternização de todas as equipes. Começando a partir das 21 horas até 23 horas. Ingresso 23h30, ingresso R$10. Cerveja 99 centavos a festa toda. E as equipes uniformizadas. A sua equipe, cara, vai ganhar churrasquinho grátis. Olha aí, vai ser pai dela. Olha aí. Todo começo tem fim. Por isso não irei. Muitas vezes, a melhor resposta para certas situações é o silêncio, gente. E o silêncio nada mais que é que o desprezo. O desprezo dói no ser humano. É só aplicar. Olha só! Juro que eu não vou mais chorar. Pra que chorar, hein, cara? Por alguém que só me faz sofrer. Vou enxugar as lágrimas sofridas. Vou cuidar da minha vida. Vou do tempo do diamante negro. Tempo bom, né, meu irmão? É doido. Você me jurar. Tempo bom que não falta mais. Eu sinceramente acredito. Vamos fechado, Fábio. Voltar aquela velha parceria, olha o beijo aí. Era só você que eu queria, mas o tempo foi passando. Descobri que me enganei. Meu amigo Quinha, o rei da carne suína, lá no distrito, alô Quinha. Dá uma passada por lá aí, meu irmão. Já sofri muito por você. Não adianta mais tentar, vou esquecer que te amei. Meu desprezo eu vou te dar. É o silêncio, é o desprezo. Me jurava um grande amor. Eu sinceramente acreditei. Era só você que eu queria, mas o tempo foi passando. Descobri que me enganei. Neguinha quebra-gelo digital. Celões, a logo da Neguinha, criada aí pela PRM Produções. Não adianta mais tentar. Aqui é o Malquírio Guamá, vai ter arrastão das equipes. A farra vai rolar por lá, no Esporte Bar, direto pro Mortal Show. Alô, papai, alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Alô, alô, alô, papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes que eu passei. Olha o Nego Lino da Farinha, o homem do carro. Cadê ele? Eu agora não me iludo. Bora, Nego Lino. Estou com a cuca controlada. Já não sou mais cabeludo, estou de cabeça raspada. Tudo agora é alegria, vou alegre pintando sete, com a turma na folia, dando tiros de confete. Alô, alô, alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola pra tocar. Podem soltar foguetes. Eu passei no vestibular. Cachalinho, produções, produções, tá na área. Bora, Cachalinho. Alô, mamãe. Eu agora não me iludo. Estou com a cuca controlada. Já não sou mais cabeludo. Estou de cabeça raspada. Tudo agora é alegria, vou alegre pintando sete. Carnaval chegando, a gente vai detonando. Na folia, dando tiros de confete. Alô, alô. Mais uma sim. Olha quem tá na área, meu amigo Júnior Quebra-Gelo. Homem é bom na tesoura, meu irmão. Fala disso, eu tô precisando passar por lá, Júnior. Olha a filhada aí do DJ Kleber Pará, tá com a gente também. Obrigado aí, querida, seja bem-vindo. Alô, fanáticas! Alô, favoritas do Pop! Olha, já tá confirmado, favoritas. Pop Saudade, 13 de julho. Aliás, 11 de julho, Martins Pinheiro. Vamos lá! 11 de julho tem Pop Saudade e Martins Mineiro. Claro, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo. Você tem que me dar seu coração. E aí? Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria. As gravações ao vivo, de qualidade, é com ele, Assis Produções do Sul. Assis Produções. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Pra você gostar de mim, ah, meu bem, não faz assim comigo. Você tem. E é o dia do aniversário do empresário Jailson, nosso amor mais coco, meu irmão. Vai ser muito show. Chope sem ideia. Ah, meu bem, não faz assim. Deixa as águas rolar, as águas vão rolar. Daqui a pouco, Boba! Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Pontinha do pé, pontinha do pé. Um pra lá, um pra cá. Um pra lá, um pra cá. Um pra lá, um pra cá. Vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar 10 centavos nessa parada, posso? Vai! 10 centavos! Posso? 50! 50 centavos! Vai! Essa bateria é só filé. Mas eu tô afim de aumentar mais um pouquinho. Eu vou botar um real. Um real. Um real. aí, hein? Saudade. A grande amiga dela, da Moraninha também, um forte abraço. Hoje curtindo aqui o Pop Saudade mais uma vez. É das suas amigas. Sejam bem-vindos, tá, queridos? Sintam-se à vontade, a casa é nossa. O Pop Saudade é o sul do bolão. E o som do povão, pop saudade de 3D. O som do povão. Aqui é o Capitão Barba Negra. DJ Paulinho Boy. Vai pra cima e não a padrinha. Mostre a eles por que você é o covarde. Faltando 20 minutinhos pra gente encerrar. E o Barba Negra quer covardia, cara. Essa não, covarde! Deixa eu chamar ele então. Reginaldo! Ela foi embora, nem disse adeus. Só deixou tristeza nesse peito meu. Quase despedaça. Para dar aula, para a Bia. Ação. Casal maravilhoso lá no Siqueirão, olha aí. Quem me deu alento foi meu violão. Ficou comigo. Para a Fernanda, aí da Pop Shop. Tá todo mundo de mano hoje, né, meu irmão? Olha o Fábio vestiu geral. Pra quem não sabe, gente, o Fábio já é meu velho conhecido de muitos anos. Trabalhamos juntos na aparelhagem Diamante Negro, né, Fábio? Todos. Tô muito feliz de ele estar vindo aqui somar com a gente junto com os manos. Sejam bem-vindos. Sinos em casa. E tomou os porres, todos que eu tomei. O berço nunca não morre, né? Volta bem depressa, volta, meu amor. Pop Saudade. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Eu sei um dia ela vai voltar, me pedindo em prantos pra lhe perdoar. A minha vontade vai ser dizer não. Tudo se perdeu. Atenção, desde pique. Então chega aí com a magrela. Vamos lá. Bora, Lame, Lame. Ela foi embora. A grande amiga Milena. E adeus. Seu grande amigo, meu camarada Jorginho, Claudinho. Ele, seu grande amor. Deixou. Bora, Mira, bora, Geza. Toda essa galera aqui. Eito meu. Aí o tio Pedra tá na areia, aquele. Olha, vamos lá. Quase despedaça meu coração. Quem me deu alento foi meu violão. Segura! Ficou comigo, me acompanhou. Pop Saudade 3D. Compôs comigo essa canção de amor. Entrou nos bares todos que eu entrei. E tomou os porres todos que eu tomei. Mas bora! Volta bem depressa, volta, meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Volta bem depressa, volta, meu amor. Vem correndo ouvir esse teu cantor. Me dê um pouco de atenção, vai. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração. e lhe contar do meu fracasso. DJ Paulinho Boy. Amo demais uma mulher. Fala, Gleice! Fora diz que olá, quer o figurino que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer. Ronaldo do Frigorífico e Gleice de Bragança estão fechados com Pop Saudade. Ela não tem amar como eu, ninguém. Eita alegria, quebra-gelo. Eu fracasso. Bora, bufa. Ai, meu irmão. Me dê um pouco. A turma esquece o mural. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Adilson Ramos, Pretinho. É isso, Pretinho. Mas amor. Bora, Bia! Tá escondendo aí, Bia. Tem amar como eu, ninguém. Eis aí o. Bora, Nalo, bora, Bia! Fala assim. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. E eu? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Bora, Pelé, o rei do futebol. Ele, o seu grande amor, sempre aqui no Bob, né? Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer, amigo Júlio Cabragelo, que eu não presto. Eu não presto, mas minha grande amiga Catilari. Bora, Catilari. Presto. Tá direto agora no Pop Saudades, relembrando os velhos tempos do Trim de Leone. Acontece que DJ Paulinho Boy, que estão falando. Traz uma água aí, Naldo. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto mais. Eu te amo. Eu não presto mais. DJ Paulinho Boy, mais pólvora. No fundo do espelho, onde você se vê, Bob da reta final. Brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais. Lame, lame! Chavo no mundo invadiu o Calamaju! Aquela esperança. Mas eu quero a dancinha. E ela tem o olhar. Bota a Milena pra dançar, se a pretina não vier. Solte a menina que ainda existe em você. Vai ter lambida, Chávalo! Sorria pra vida. Justiceiros da saudade aí, um forte abraço. Mais uma vez agradecendo, gente. Esse lindo humano já é o segundo que a equipe presenteia o DJ Paulinho Boy. E eu quero agradecer profundamente a equipe do Justiceiros da Saudade. Sempre que eu não pode, pinto aqui no Pop Saudade. Obrigado a toda a equipe aí do Justiceiro. Meu vice-presidente é o Marcos, minha grande amiga Cris. Meu presidente, meu grande amigo particular, Marcondes. Inclusive, estudamos juntos na pedreira na época. Né? Bora, Marcondes! Você pode cantar como esse pássaro, DJ Paulinho Boy. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar. Pop Saudade na reta final. Ou ficar mesmo no chão. Pop Saudade 3D. Marquinho, a tua vai ficar pra amanhã, vai te poder ir, senão tu não vai. Solte a menina, e aí. Eu sou chantadista, hein? Fala, Nilziane. Cadê a sua era, hein, Rami? E recomece a viver. Quero agradecer meu grande amigo André e a Lúcia. O André, pra quem não sabe, é o famoso Cai na Vala. Você pode brigar. Pop Saudade. Dali Pop! Agora a música linda, cara. Vai! De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco apagar. Brevemente o Pop Saudade de volta no Raimundinho. Marquinho Camarada promoções agora. Uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Reta final! Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. As músicas, na verdade, gente, mostram a realidade da vida, os fatos que são vividos no dia de hoje. E essa música realmente mostra isso. E assim como existe o verdadeiro amor, existe sim um falso amor. Aquele amor de transparência, aquele amor que não é verdadeiro, que não é dedicado. Aquele amor que há corrupção, que há adultério. Esse não é o verdadeiro amor. Então, essa música desse cara, aí do Aldo aí, José de Estudo, meu irmão. Passa o pano aí, olha aí. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. mas na verdade nada foi do... Valeu, Recreio! Vou deixar minha última aqui, tá, gente? Muito obrigado. Felicidade eu dei, você não quis. É a última! Obrigado! Valeu, meus amores! Obrigado, queridos e queridas! Ah, aquele amor que vivemos ficou no passado. Mas a verdade é que ainda te amo demais. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado. Muito obrigado aí, o Cajal dos Jujizeiros, o Alex e Angélica aqui com a gente. Alô, mano, já saudade. Se você passa ao meu lado. Égua Jefferson, te esperei lá em Angapi, rapaz, em Angapi. Meu coração desprezado começa. Ele e a Fernanda só para furada, nem foi. Se você passa ao meu lado, sinto o coração doer. Meu coração machucado não quer te esquecer. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Porque a vida me deu você. Por quê? Por quê? Foi pra depois te levar assim pros braços de outro alguém. A vida sabe que sem você não sou ninguém. Ah, aquele amor que vivemos ficou no passado. Mas a verdade é que ainda te amo demais. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado. Alô, meu gerente Oni. Meu irmão, faz um vale pro covarde aí, meu irmão. Tanque tá seco. Ao beijar outro alguém. Alô, Oni. Se você passa ao meu lado, já sei viver. Meu coração desprezado começa a sofrer. Obrigado, Cajal maravilhoso, mais uma vez aqui no Pop Saudade. Obrigado, querida. Seja bem-vindo, volte sempre, a casa é nossa. Coração vou ficar devendo o beatback aí, né? Meu coração machucado não quer te esquecer. Porque a vida me... Olha, Jorginho, até o finalzinho. Ele o Bira. Essa desilusão. Porque a vida é o Claudinho, bora com você. Ele é seu grande amor. Obrigado, João Miranda. Foi pra depois te levar assim pros braços. Obrigado. De outro homem. Obrigado, Milena. Obrigado, Bira. Obrigado, Gente. Obrigado a todos. A vida sabe que sem você não. Velha guarda, pode fechar, Xis. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus.